Parece que virou moda regravar antigos sucessos. Vários grupos e cantores ingleses entraram nesta onda. Aqui, Sueli Gunn, do serviço brasileiro da BBC de Londres, apresenta os Pet Shop Boys, com o sucesso Always On My Mind. Maybe I treat you quite as good as I should. Maybe I don't love you quite as often as I could. Little things I should have said and done, I never took the time. You are always on my mind. You are always on my mind. E estes são os Pet Shop Boys, com seu último sucesso, Always On My Mind, que está em quarto lugar na parada londrina. Os Pet Shop Boys, na verdade uma dupla formada por dois rapazes, vem fazendo sucesso desde 1985. A dupla estourou com West End Girls e desde então já conseguiu colocar nada menos que 8 músicas do primeiro lugar do Hit Parade. E agora parece que os Pet Shop Boys resolveram aderir à onda de regravar sucessos antigos. Esta música que estamos ouvindo, para quem não reconheceu ou é novo demais para se lembrar, foi gravada pela primeira vez em 1972 por Elvis Presley. Vamos ouvir então mais um trechinho de Always On My Mind com os Pet Shop Boys. Pet Shop Boys e o sucesso Always On My Mind. O grupo norte-americano Manhattan Transfer acaba de lançar um LP de nome Brasil. Márcia Poole, do serviço brasileiro da BBC de Londres, apresenta agora a música e a novidade deste disco que vem agradando muito a crítica especializada em Londres. Os ouvintes provavelmente devem reconhecer este som. Trata-se de Capim, uma música de Djavan. Nós estamos ouvindo, entre outros instrumentos, os violões de Toninho Horta e Oscar Castro Neves, a percussão de Paulinho da Costa e o sax do norte-americano Stan Getz, famoso pela versão de Garota de Ipanema, além do próprio Djavan no vocal. Mas este não é um disco brasileiro. É o mais novo álbum do grupo norte-americano Manhattan Transfer, que imprime a sua marca neste encontro de músicos brasileiros. Ouçam só. Paraná, que bom tê-los como areia no mar. acham que sim, que fim levou o amor. Plantei um pé de fulô, deu capim. Capim não vale para... Tá aí então um trechinho de Capim, uma das faixas do novo LP do grupo Manhattan Transfer. O álbum intitula-se Brasil e traz 9 músicas de artistas brasileiros, tais como Djavan, Ivan Lins, Vitor Martins, Milton Nascimento, Márcio Borges e Gilberto Gil. O disco também conta com a participação de vários músicos brasileiros na percussão, nos teclados, cordas, etc. Gente como Wagner Tiso, Djalma Correia, Toninho Horta e vários outros. A maioria das músicas foi traduzida e adaptada para o inglês pelos integrantes do Manhattan Transfer, e o álbum, que acaba de ser lançado em Londres, está agradando muito a crítica especializada. O Manhattan Transfer, 2 moças e 2 rapazes norte-americanos, esteve, por sinal, se apresentando no Brasil há alguns meses. A banda é um grupo, digamos, jazzístico, mas que não se detém no jazz. O grupo faz música gospel ou evangélica e gosta muito de criar letras para músicas instrumentais. Na opinião de alguns críticos, o Manhattan Transfer é o que há de melhor entre os grupos que fazem um jazz estilizado, pois além de cada integrante do grupo ser ótimo, o Manhattan Transfer só trabalha com músicos do mais alto gabarito. O que então só pode ser um grande elogio aos músicos brasileiros que participam do novo álbum do Manhattan Transfer. Aliás, uma das faixas de Brasil intitula-se Hear the Voices, uma versão de Bahia de Todas as Contas, de Gilberto Gil. Vamos então ouvir esta música dedicada pelo Manhattan Transfer a Gilberto Gil e Caetano Veloso. Afinal, o álbum Brasil é mais um exemplo, na opinião da crítica especializada, de que os músicos brasileiros estão se tornando cada vez mais conhecidos e mais respeitados no mercado internacional da música de qualidade. O Manhattan Transfer que o diga com Hear the Voices. Manhattan Transfer e a música Hear the Voices. O Partido Verde da Alemanha Ocidental foi recentemente manchete de jornal por causa de manifestações pacifistas que acabaram se transformando em distúrbios de rua. João Bosco Almeida e Jader de Oliveira, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, contam agora um pouco da história desse partido que conquistou cerca de 3 milhões de votos nas últimas eleições da Alemanha Ocidental. Vamos examinar rapidamente os argumentos que levaram os movimentos pacifistas, ecologistas e também grupos feministas alemães a juntar suas forças para formar um partido em 1979 com a esperança de chegar um dia a ocupar um lugar no parlamento alemão ocidental. O Partido Verde era um tanto visionário nos seus objetivos, você não acha, Jader? Eu diria mesmo que eles até eram um pouco excêntricos. O que você acha? Os Verdes, como eles são chamados, queriam que a Alemanha se tornasse uma antítese da Alemanha nazista, não é isso? Eles buscavam também uma alternativa para a sociedade direitista e excessivamente materialista que já dominava a Alemanha naquela época. É verdade. Em 1979, a Alemanha Ocidental estava cada vez mais, vamos dizer, poluída por usinas nucleares e também pelas indústrias multinacionais que existem aos montes no país. O interessante, João, é que muitos dos argumentos transpareciam uma simplicidade que, no fundo mesmo, atacava problemas sérios das sociedades industriais altamente desenvolvidas. Tudo deve ficar mais simples, dizia um trecho do manifesto de fundação. Os homens, o governo, a tecnologia, o transporte. Parece Rousseau isso aí. Pois é, mas esse idealismo a que você se referiu era um aspecto importante dos primeiros tempos. É, os verdes queriam uma completa reorganização da economia alemã. Mas isso com fundamento ecológico, num sentido amplo. Eles queriam que a economia deixasse de se basear apenas no crescimento. Eles queriam mais investimento estatal nos serviços sociais, na previdência, nos órgãos de controle ambiental e assim por diante. E uma ênfase muito grande também no desarmamento. Mas... a política exterior da Alemanha deveria se basear no desarmamento. Eles queriam a criação de um amplo movimento de resistência à corrida armamentista. Os verdes propunham o que chamam ainda hoje de resposta ecológica aos problemas econômicos. A longo prazo, a abolição da propriedade privada e o controle dos meios de produção, dois fatores tidos como causas da alienação social e da exploração da natureza, exploração indiscriminada da natureza pelo homem. A natureza, a terra, os meios de produção deveriam se transformar em novas formas sociais de propriedade, exploradas, no caso, exatamente por aqueles mais afetados. Hoje, o movimento cresceu e acabou perdendo um pouco desse idealismo. Hoje, os verdes da Alemanha Ocidental deixaram de ser apenas um movimento alternativo de ecologistas, pacifistas, gente rebelde. Hoje, o movimento é uma força poderosa na democracia alemã. E já inspira movimentos similares em toda a Europa Ocidental. Partidos mais antigos e tradicionais, como os sociais-democratas e os democratas cristãos, já até encampam algumas das plataformas dos verdes. Mas hoje o partido está dividido, não é, Jader? Há os radicais, os chamados fundamentalistas, que rejeitam qualquer ideia de aliança com o governo e com os partidos tradicionais, e também pregam medidas drásticas, como, por exemplo, o fechamento imediato de todas as usinas nucleares. E, de outro lado, há os chamados realistas, que acham que devem e que podem atingir os seus objetivos através do governo. Eles agem de forma mais pragmática e já têm até relações muito próximas com os sociais-democratas. A banda inglesa The Christians acaba de lançar um compacto que concorre com as músicas natalinas pelo primeiro lugar nas paradas de sucesso do Natal. Márcia Poole, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, fala sobre a música e sobre a decisão da banda em lançá-la nesta época. Os ouvintes já devem saber que a aposta é uma tradição britânica. Aposta-se em relação a tudo. Se a Princesa de Gales está ou não grávida, se um determinado time ganha ou não o campeonato, qual partido que vence as eleições, etc. Nesta época do ano, os bookmakers, as casas de apostas londrinas, têm mais um item na lista das apostas. Que compacto simples chegará ao primeiro lugar da parada pop no Natal? E apesar de várias músicas natalinas já terem sido lançadas, uma zebra que, segundo os bookmakers, está correndo por fora e pode emplacar o primeiro lugar é um compacto que acaba de ser lançado por um grupo de Liverpool. A banda, nova por sinal, chama-se The Christians, os cristãos. Mas o compacto, ao invés de conteúdo festivo, é uma canção de conteúdo político, uma ou mais uma crítica ao regime de segregação racial sul-africano. Trata-se de Ideal World, que, além do mais, apesar de ter sido lançado recentemente e ter estreado direto no 39º lugar da parada pop, é uma composição antiga. A reportagem da BBC perguntou a um dos integrantes de The Christians por que o grupo, que já lançou 4 compactos e um álbum, desenterrou Ideal World do fundo do baú. The song's about South Africa, well, and oppressed people generally anyway. I would have thought it's about 2 years old. We always thought it probably would be a good single, but we didn't want it to be the first. O integrante dos Christians explica que a música sobre a África do Sul já tem 2 anos e o grupo sempre achou que seria um bom compacto. Mas como é uma balada, eles acharam melhor não lançá-la como o primeiro compacto dos Christians, pois o público poderia pensar que a banda estava buscando sucesso fácil, com uma música bem comercial. Agora, 4 compactos depois, o público já sabe que os Christians fazem de tudo um pouco e compõem canções de estilos variados, com ritmos e tipos de letra diferentes. Então, o grupo resolveu lançar Ideal World, que, por sinal, é uma das faixas do único LP dos Christians. Vamos então ouvir mais um pouquinho desta música que talvez estoure no número 1 da parada pop no Natal. Ideal World, com The Christians. Before you point the finger, I hope the whole thing disappears. Remember, empty words will fall and fall upon the deafest ear. You won't give in without a fight, and foul play without a doubt. No silver lining to be seen in this thundercloud. Oh, that's not allowed in the ideal world. We'd be free to choose, but in my real world, oh, you can bet we're gonna lose. Your money fills their pockets, fear fills their tiny minds. At last the world is talking now. This ain't no way to treat mankind. A sudden blackout stops the show, but doesn't stop the way I am. Cause all my life I've been oppressed. You're not the first to say I am. I do all I can for an ideal world where we're free to choose. But in my real world, oh, you can bet. A banda The Christians e a música Ideal World. Um dos grandes problemas do mundo moderno é o lixo. Afinal, o que fazer com tanto lixo? João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, andou lendo sobre o destino do lixo brasileiro. Ouçamos o que ele descobriu. Segundo um levantamento recente, 25 mil brasileiros vivem às custas do lixo, ou seja, vivem às custas de catar lixo nas ruas. Estima-se que só no Rio de Janeiro, no município do Rio, existam mais de 3 mil catadores de lixo. No aterro metropolitano de Caxias, por exemplo, são despejadas normalmente 4 toneladas e meia de lixo por dia. E no Brasil como um todo, são coletadas cerca de 15 milhões de toneladas de lixo por ano. Eu estou dizendo isso como uma introdução a uma comparação que eu acabei de ler no boletim CIT, o boletim de novembro da FINEP, um órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não sei se o ouvinte brasileiro conhece essa comparação. É uma relação direta. Quanto mais desenvolvido for o país, mais leve fica o seu lixo. Eu não conhecia. E fiquei surpreso porque, só para se ter uma ideia, o lixo do Rio de Janeiro, só do Rio, é quase 3 vezes mais pesado que o lixo de toda a França. O boletim da FINEP chama atenção para esse estranho paradoxo. Um país como o Brasil, onde os indicadores de miséria são semelhantes aos de alguns dos países mais miseráveis no mundo, um país como o Brasil se dá ao luxo de jogar fora mais comida do que os Estados Unidos. Diz um especialista em limpeza urbana do Rio de Janeiro que, depois de analisar a composição do lixo de algumas das áreas mais pobres da cidade, é difícil acreditar que alguém ali passe fome, pois do lixo jogado pelos favelados cariocas, 40% são de comida. Aqui na Europa, essa mesma relação cai para 15%. É difícil acreditar, mas esse levantamento foi publicado num boletim, como eu disse, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e, portanto, deve ser sério. Agora, essa diferença da composição do lixo entre países pobres e ricos passa pela questão do aproveitamento mais racional da matéria-prima. O próprio boletim diz isto. A industrialização cria hábitos diferentes. E aí a comparação fica difícil, porque, por exemplo, os alimentos já vêm prontos e enlatados, o que evita o desperdício. O material reciclável, por sua vez, passa por uma coleta seletiva, em vez de ser misturado com lixo orgânico. E o resultado disso, sem dúvida, é positivo. No Brasil, das 15 milhões de toneladas de lixo coletadas por ano, 4 milhões são de materiais recicláveis. E considerando-se um índice de reaproveitamento da ordem de 50%, esses materiais podem gerar uma receita de 15 milhões de cruzados. É isso aí. Quando quantas dores de cabeça a vida moderna provoca, não? Mas, Maria Costa Pinto, você sabe qual a relação entre dor de cabeça e sexo? Du, você acha que tem muita coisa em comum. Por exemplo, aquela velha desculpa, hoje não, porque eu estou com uma terrível dor de cabeça, por exemplo. Pois um médico escocês, Maria, o Dr. Tom Smith, acaba de realizar uma pesquisa sobre dor de cabeça e concluiu que esta velha desculpa é um mito. Na prática, isto não acontece. Existem dores de cabeça imaginárias e verdadeiras. Eu falei das imaginárias, talvez, e o Dr. Tom Smith falou das dores de cabeça verdadeiras. Claro, Maria, afinal, trata-se de uma pesquisa científica. E segundo o Dr. Smith, manter relações sexuais pode ser a cura ideal para 2 em cada 3 casos de pessoas que sofrem regularmente de dor de cabeça. Como assim? Isto porque a maioria das dores de cabeça tem como causa tensão, estresse, tanto em casa como no trabalho, e preocupação com dinheiro. E, segundo o Dr. Smith, e eu cito as palavras dele, sexo é a melhor forma de aliviar a tensão muscular. De certa forma, Dulce, o Dr. Smith está provando cientificamente algo que, intuitivamente, a chamada sabedoria popular já desconfiava. O que, na minha opinião, ficou faltando na pesquisa deste médico escocês sobre dor de cabeça e vida sexual foi uma indicação sobre onde arranjar este remédio. Muitas vezes, e a minha pesquisa, devo avisar, não é científica, mas muitas vezes a grande dor de cabeça é exatamente conseguir um parceiro com quem se possa levar uma vida sexual saudável e satisfatória. Isso não é brincadeira, não. É muito sério, com o problema da AIDS pairando sobre a sociedade contemporânea. Ai, que dor de cabeça!